Vida Juliette, Salvador, Salvador, mil pés, igual da 1-7, após curva esquerda, pega corredor forte, até 20 milhas. Controle 1-9-35, torre 1-18-6, transponder 0-1-5-1. Da 3660, avistado, 3-0, pouso, pistão no 0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9, ajuste no 0-2. Livre pouso, tá 3660. American Line 990, Airborne at 08, contact Salvador Departure Control 119-1235. 119-35, American Line 990. 6721, prossiga. Coordenação 330, Fortaleza. Objeto 6721, número 3 para a cópia. Escuta. 3144, está na Anza de Leste. 3144, mantenha a posição. Mantenha a posição. Passar. Tá ligado 600, utilizado ali na 10. 340, Mama Departure, Unrestricted Climb, 990. Webjet 6741, Sam Recife em 126 decimal, correção, 128 decimal 8. 288-6741, obrigado. Controle 119-35, torre 118-6, transponder 01141. Romeu Patango, autorizado o local, Salvador Salvador, decolador 1-7, com primeira curva à direita, curva do Axé, a 1-10 até Vera Cruz. Controle está em 119-35, torre 118-6. Transponder 01-41, Romeu Patango. Papatango, Romeu Patango, confirme pessoas a bordo? 02 a bordo. Romeu Patango, para acionamento de táxi, chame torre frequência 118-6. Para acionamento, chamar a torre 118-6, Romeu Patango. 3193, quanto a cópia? 3193, para Galeão, autorizado em vez de voo 380. Viaiu peso 1-0, decola da 1-0 após curva direita, saída da EL, Leda após voo bridge, controle 1-19-35, torre 1-18-6, transponder 5-0-05. Tá 3660 no solo, ao 1-0, direita 1-219. 219, obrigado, até daqui a pouco. Da EL, transição Leda, após voo direto bridge e após voo 1-0. Controle Salvador 1-9-35, torre 1-18-62, aciona 5005, está no portão 1-9. Então 3193, cotejamento correto, posto pronto para posicionamento. Passará. Firmou. Gente, após a passagem do mesmo autorizado aliado, manter pista 1-0, 35490. Ok, após a passagem do tráfego nacional, vai ganhar e manter 5490. TAN 3660, inicial táxi. TAN 3660, resposta de Juliette. Batarax, Juliette, 3660. Solo Salvador, objeto 5728 para o táxi, 109 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Solo 2230, da Passaredo, acionado para o táxi, 37 a bordo, 3 horas, alterna Salvador. Para 4.000 pés, que é na Galma 02. Aos 24, vamos até a prova, 4.000. Via parte 1, no ponto de espera da 1-0, que é na 1-0-1-2, torre 1-8-6. Autorizado via parte, ponto de espera da 1-0, 1-0-1-2, com 18-6, objeto 5, 7-2-8. Salvador, é o gol no 8-0-6, na posição 7. Com a informação Oscar, 230 para Aracaju. 1-8-0-6, mantém escuta, 1-3 para a cópia. Ciente, é tenta de brevisa, senhora? Mantém escuta. Mantém. Solo, tá 3144. 8 milhas rumo sudoeste, é um Alfa Tango 72. Sim, estou monitorando. 4-5, cara, eu passo para a cópia. Mantém escuta. Antes da Juliette, 3660. 660, mantenha antes da Taxiway Juliette. São 31144, mantenha antes da Juliette. Mantendo antes da Juliette, 3144. Passaria 2230, táxi via Pátio Uno, Índia Alfa. No ponto de espera 10, torre 1186, ajuste 10, 12. Pátio. Para o Pátio Uno, Índia Alfa, no ponto de espera 286, 2230, com ajuste 1. Louisiana Alpha 6100, mantém position and contact tower 118.6 for departure. Fala, boa tarde, quando 600. Quando 600. Quando 600, táxi de Alpha, mantém antes da Juliette. Alpha, mantém antes da Juliette. São 3144, vai aguardar a passagem de Embraer da Passaredo no táxi após ingresso via Juliette, gate 111. Afirmativo, observa a passarela após o mesmo, ingresso da posição 113144. São 3660, seguindo o tráfego da companhia à frente, no táxi, ingresso via Juliette, gate 08. Via Juliette, segue o tráfego à frente, gate 8, está 3660. Bom, observa o passo para autorização. São 3193, aguarde para início do táxi, podendo que para início de pushback. Coordenando com a equipe de solo para após o Embraer da Passaredo livrar o setor, iniciar seu pushback e chame pronto para o táxi. Ok, vai coordenar após a Passaredo 3143. Solo com 754 para autorização. 754, número 4 para cópia, aguarde. Opa, o 4089. 28, despara nível de voo 050, localizado em chegada Mari. 050, chegada Mari. É, não vai ser possível passar Mari abaixo do 140 devido à restrição do centro Recife na descida. Mal 3518, decimal meio, transponder 5011. 330 conforme, Fortaleza, Upper Zulu. 19, decola da 10, curva esquerda, Momo Protip, 1935, controle, 1862 a torre e o transponder 5011. Estamos no portão 4. Jet 6721, contestamento correto, reporte para pushback, assinamento. Fortaleza. Comando Juliette, vamos 1600. Voo 1600, autorizado ingresso na Pátio 1, via taxi Juliette, portão 02. Atendimento 02. 193, aguarde o parqueamento do Boeing 737 da Gol. Guarda. Salvador. Bom espera, vamos lá. Cadê o bom espera, o Jet 5718, agora nas instruções. Na escuta, o Jet 5728. Passa. Para a cópia. 089 autorizado, decolada, pistão no zero, vento 130 graus, colo 3 nós, ajuste no 0 no 2, agilizando na medida do possível. Ciente, livre decolagem 4089 da Azul. Vai Salvador, bom dia, 35240. O TAN 3804 mantendo 050. TAN 3804, forma tráfego, 1 hora, 12 milhas. É um Boeing 738, na final. Ciente, 3204. Liberava para acionamento, chame torre, frequência 118 desse momento. Zero vai a... 3 milhas para Pagode. 7, 2 para nível de voo 060, qualidade de chegada Mário. 060, professora Mário, mais um dia. TAN 3804, pode prosseguir na descida? TAN 3804, desça para 3.000 pés, que nega 1.012, reduz a velocidade para 1.809. 180 reduzindo, descendo para 3.000 com 1.012, TAN 3804. American Line 990, contact Recife, frequency 126.85 or 133.65. 268.5.3305, American, 992. Tu chama o controle em 1-1935. 1935, obrigado. 06 pronto, parceiro. 1-806, para Aracaju, autorizado nível de voo 230, decola da ONU 0 após curva esquerda, saída Puca, Jama após direto Aracaju. Controle 119.35, torre 118.6, transponder 5015. 230 para Aracaju, pela Golf 677, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, voa após Jamo, após direto Aracaju. 1935 ao controle, 186 torre com 5015 ao transponder. Só corrigindo, é após Jamo, voa direto Aracaju. Então voo no 806. 806, confirmado. Corrigimento correto, depois plano para posicionamento. Reportarão. O 806 agora. O 1754, ponto para cópia? Tá pronto. O 924, continua a aproximação, ajuste no 0, no 2, aguarde pista livre, cheque trem. Baixou e travou. Saída Puca, Pojamo, após voo Zipar. Controle 19.35, torre 118.6. Transponder 5013. Autorizado 390 para Campina Grande, aperto do 190, decola do 190, curva esquerda, Puca, Pojamo, Zipar. Controle 1935. Estacionado 0, 1-3 e a torre 3, 3, 3, 4. 35-240. 35-240, táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 5-240. 1-754, planejamento correto, reporte pronto para push e acionamento. Batará, 7-4. Max Jete Romeu na escuta da torre? Na escuta, senhora. Max Jete Romeu informa que daqui a instante, em torno de 1 minuto a 2, haverá um tráfego de decolará da 1-7 para o corredor Axé. Um Papá 28 Alfa, que decolará no corredor Axé 1 no 1000 pés, ok? Antes do tráfego que vai decolar da 1-7, o Marcos Alexandre vai manter o voo parado em Stella Maris na presente, sem interferir. Ele táxi, Marcos e a Lima, Mike chama na Quebec para cruzamento da pista. Fala, Quebec, bravo, Lima, tudo. Stand by. Aguarde, é o Vitor Juliette. Utilizado o sinal 10 ILS, o TAN 3804. Sente completo sinal, chame Torrinho no 8.6, TAN 3804. No 8.6, TAN 3804, obrigado. 10, torre 118.6, QNH 1012. Índia, ponte espera de 862, tá 3193. Batão autorizado, decolada, pistão no 7, vento 110 graus, conta 3 nós, justo no 0 no 2, agilizando na medida do possível. Paulo, gol. 924, solo aos 22, chame solo 1219. 24, livrou. 1924, autorizado táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Sente via Alfa, reportará antes da Juliette, 1924. Sinal da 10, vai ser travou. 3204, avistado, usado pouso, pistão no 0, vento 110 graus com 149, ajuste no 0 no 2. 3204, pistão no 0, 3804. Informação para o 5748, alinhar e manter na pista no 0. Número 2 vai decolar o objeto 5728, no guarde para o ingresso. Guardado. Alfa Tango decolou aos 2-3, mantém a proa até 1 no meu pés, na escuta. Após, chame o controle, 119-35. 21 Alfa Tango, mantendo a proa até 1 no meu pés. Confirma o pátio, Lima cruzou. Sete, autorizado cruzar a pista via Quebec, Papá, frequência livre no pátio. Já está usado ali a IMT, mas informa que o decolará daqui a uns 5 minutos. Próximo tráfego vai um Learjet da FAB decolará com saída Arbor. Ingresso no corredor Vera Cruz a 1000 pés em condições visuais, reporte em Paripe. Confirmado, Paripe, a 1000 pés. Controle Salvador. Confirmado, 1500 pés, capacete Max CD. Controle Salvador, Papatango, meu Papatango, no corredor Axel, no meu pé. Papatango Romeu, Papatango, mantém em condições visuais a 1000 pés no corredor Axel, reporte no farol da Barra. Mantendo condições visuais no corredor Axel, no meu pé, reportará no farol da Barra, Romeu, Papatango. Atente para o tráfego à sua frente, após o início do táxi. Autorizado ingresso no pátio 1, no portão 01. Sim, a no tráfego da tanque aqui à frente, porta 01, no gol 1994. 4, meu solo 25, direita, 1219. 219 vai chamar até 3204, pô. Força Aérea Air Force 6100. You have conditions to take off at present position? 3365, 35490. 3204. Thank you. 0, após o TAP, desce para 2000 pés, que nega no 02, autorizado final LS, reporte estabilizado. Desce para 5000 após o TAP para 2000, está autorizado LS X-ray. 1-0, papapapa, mais que Deus. Gira Vemper Alfa, aguarde, número 2, fora de decolagem. Flight 6100 airborne at 27. Contact Salvador Departure Control 119.39. 35. What? 1935. Have a good afternoon. Salvador Departure, good afternoon. Brazilian Air Force 6100, airport departure. Brazilian Air Force 6100, climb to flight level 380, airborne departure. Pleasure clear to 380, airborne departure. 328, continua a aproximação, ajuste no 0 no 2, reporte marcado externo, baixado e travado. Romeu Papatango, informe intenções após o farol da Barra. Romeu Romeu Papa Tango vai para Veracruz para toque remetido após retorno. Ok, ciente, Romeu Papa Tango. 3804. A Vitor de Leste teria condições de manter a proa por 2 minutos após com instrução da torre, curvar à direita e vir atrás do Boeing 738 da Gol para seguir o destino? Só não tem que coordenar outro portão aí pro Gol 924, porque pelo visto vai demorar ainda para a gente passar. Mari arrival. Mari arrival down to 050735 66. Uno 328, avistado, autorizado pouso pistão 10, vento 120 graus com 1-1 nós, ajustando 1-0-1-2. Sente livre, pouso 1-0 com 1-3-2-2. Mike Gillette Romeu na escuta? Na escuta, senhor. Mike Gillette Romeu, eu falo que vai haver outra decolagem da pista no 7, um Charlie 150, mantendo 1000 pés. A proa, mantendo a proa por 1000 pés. Ciente do tráfego, vai manter voo parado sem interferir com o tráfego, Romeu. O Alfa Vitor Gillette, após autorizado decolar, vai ficar atento ao tráfego, fazendo voo parado a 500 pés e a 2 milhas e meia da cabeceira da 35. Alfa Juliette, mantém a posição, aguarde para a decolagem. O Alfa Juliette, visual com o tráfego da final, o Boeing 737? Após a passagem do tráfego, está autorizado decolar da pista 17 com vento 1-1-0 graus com 1-2 nós, ajustando 1-0-1-1, atento às três turbulências, Alfa Vitor Gillette. Para direção Interlagos, Vitor Mike Quebec. Sente reporte na rotatória, Vitor Mike Quebec. Para a rotatória, Quebec. Controle de Salvador, Papa Romeu Fica Bravo. Prossiga, Papa Romeu, Romeu Fica Bravo. Você vai decolar de grupo Zulu, sim, a senhora vai com proa de grupo Zulu, Costa Azul, vai mantendo 500 pés com 3 a bordo. Romeu, Oscar Bravo. Sente, Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Alô. Solo 328, solo aos 31, libera a direita, chame o solo 1219, agilizando na medida do possível. Libera a direita, solo 1219, o gol 1-9-3-2-2. Solo, é o gol 1394. Você poderia nos adiantar com a subida prevista? 1394, saída da El. Da El, obrigado. Alfa Vitor Gillette decolou as 3-2, mantém a proa por 1 minuto aguardando instruções. Vai manter a proa, Alfa Vitor Gillette. Webjet 5728 autorizado, decolada, pistão no 0, vento no 0 graus com 1-1 nós, ajuste no 0 no 1. Decolagem com 5728. Contact Recife, frequency 128.8. Aguarde, Engenho November Alpha. Mike Engenho Delta estabilizado. Estabilizando o momento, Mike Z-Delta. Sente, completo sinal de chame correndo no 8, decimal 6, Mike Z-Delta. 8, 6, 1, 3, 1, a bordo. Sente, 1, 3, 1, a autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da... Questão, o Gol 1754 mantém a posição inicialmente? O ponto de espera tem duas aeronaves. Eu vou ingressar o colega da companhia para o 03 e após autorizar o seu táxi até o ponto de espera. O Gol 1754 mantém a posição. O Gol 1328 pode prosseguir via Alfa e Juliette até o 03. Prossegue Alfa, Juliette, posição 3, Gol 1328. Salvador, Gol 1806, na 7, está pronto para o funcionamento. Gol 1806 no 62, autorizado, qual é o 07, autorizado, chama pronto para o táxi. Chama para o táxi, Gol 1806 é bom. Papo, boa tarde. Agora, papapá, Mike, India Delta. Papapá, Mike, India Delta. Continue a aproximação. Ajuste 10111, aguardando pista livre. 10111, aguardando o Mike, India Delta. Negativo, cruze de imediato, Alfa Victor Juliette. Vai cruzar o campo, Alfa Victor Juliette. Todos ali, é o 5728, Alfa Victor Juliette. A28, Sérgio 150. Gente, é o Mike Zedel. Gol 1600 Natal, nível 370, tá pronto o copy? Pronto o copy. Autorizado Natal, nível 370, via Opus 110. Decolagem da 110 após a primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar. Frequência do controle 119.35, aciona 5036. Autorizado 370, decolada 10, curva à esquerda, Puca, transição Zipar, curva 110. Controle 1 no 935, pode 036. Fechamento correto, portão 02, autorizado, correção. Chama pronto para o espectronômetro no 600. Agora 1754, autorizado para seguir via Pátio e Índia, no ponto de espera da 10, torre 186, o ajuste 1011. Tem um bom voo, voo 1754. Pátio, Índia, ponto de espera 186, 1011. 754. Direito. É, está avistando mesmo. 3 milhas, 1-7, Victor Mike Beck. Aguarde vista livre, Victor Mike Beck. Faça um 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Quebec. O Índia November Alpha, após a autoridade de decolagem, fique atento ao tráfego a 500, mantendo 500 pés, fazer um voo parado, um Hobbs 44, no setor sul, 2,5 da cabeceira 35. O canal 6315, despara nível de voo 050, autorizado chegada a Mari. 050, está executando a MAM. Correção, MZ 6315, autorizado chegada a MAM. A MAM para o Roche. 10 graus, quando 39, ajuste 101, atenta a estreia de turbulência. Olha a linha 2230. Fazer 2230, dado aliás, Matheus. A linha Matheus 2230. Vitor Mike Quebec, complete o 360. Autorizado a aproximação, reporte a 2 milhas. Sim, Quebec. Mike India Delta, no solo 37, direita 1219. 219. Alô. Mike India Delta, boa tarde, qual é o pátio do estilo? Qual o pátio que estaria mais próximo aí ao desembarque? Seria o pátio de aviação geral aí em frente, onde está o ônibus aí à sua frente. Em frente aos Correios. Ah, pois, pode ser. Pode ficar trocado. Afirmo, prossegue o táxi em frente, cruza a Alfa, ingressa na Quilo, atento ao balizador N-3. Gente, olha o cruzamento da Alfa, Quilo, vai estar atento, mais 3. Salvador, Golo 806, pronto para o táxi, Golo 123.